Fiscais do PROCON MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, e a Polícia Militar estão fiscalizando postos de combustíveis e outros estabelecimentos que possam estar se aproveitando da situação de paralisação dos caminhoneiros no estado para praticar preços abusivos. A ação teve início na tarde desta quinta-feira. O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Fernando Ferreira Abreu, dá mais detalhes sobre o trabalho de fiscalização. É, o Ministério Público, em conjunto, né, com o PROCON Estadual, que é o órgão do Ministério Público, em parceria com a Polícia Militar, né, já deflagrou nessa data, na quinta-feira, operação no sentido de fazer o monitoramento, principalmente dos preços de combustíveis, para evitar eventuais abusos aí por parte de fornecedores que estão elevando o preço do combustível de maneira injustificada, né, em prejuízo do consumidor e da economia popular como um todo. Se trata de um produto essencial, a atuação do Ministério Público, do PROCON Estadual e da Polícia Militar vai ser severa com o objetivo de punir os culpados. Tratando-se de produtos essenciais, aí a gente fala num primeiro momento, né, os produtos relacionados ao consumo básico do ser humano, como, por exemplo, alimentos, ela também pode ser estendida e pode atingir esses estabelecimentos comerciais. São três vias de atuação, uma via administrativa que vai ser iniciada com a interdição do estabelecimento e deflagração do processo administrativo por aplicação de multa sobre esses fornecedores, a propositura de ação civil pública visando a reparação do dano ao consumidor em razão da conduta praticada e, principalmente, um aspecto criminal, a prisão em flagrante delito dessas pessoas que estão infringindo a lei, porque essa conduta é crime contra a economia popular. Elevar os preços de produtos essenciais sem justa causa é crime contra a economia popular e essa medida também vai ser adotada no caso concreto. Certo. E o consumidor que se deparar com um eventual aumento de preço expressivo no estabelecimento, ele pode procurar o PROCON? Como ele pode denunciar isso? Pode. Ele pode fazer a reclamação através do site do Ministério Público, através do site do PROCON Estadual. A gente pede sempre que o consumidor ele ou encaminhe a nota fiscal, ou tire uma foto do preço do produto, coloque o endereço do estabelecimento comercial, porque às vezes o consumidor reclama, mas não coloca o endereço, dificulta ou praticamente às vezes inviabiliza a nossa atuação. Então, que ele documente o máximo de informações possíveis e faça a reclamação no Ministério Público para que a gente possa atuar. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.